Conversas Aleatórias. Ora, boa tarde, boa noite, bom dia, amigos ouvintes, conforme a hora ou o local em que se encontrem. Esta é a emissão número 7 de Conversas Aleatórias. Mais uma vez, a 3, com o Nuno Miguel, que sou eu, o Carlos Bonaparte, que vai falar agora. Que sou eu, já agora. E o Joaquim Pereira também vai falar agora. Também sou eu, muito bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite. Ora, bom, hoje vamos continuar, não foi de propósito, mas este acaba por ser um terceiro programa consecutivo de uma série a falar sobre povos, barra raças, barra origens. Começamos por há duas semanas, mais uma vez digo que não foi combinado, mas a vida tem estas coisas. Há duas semanas falámos sobre os Estados Unidos da América, como é o povo norte-americano, e é, também abordámos muito da história daquele país. Na semana passada falámos sobre o racismo, como se lida com pessoas de outras raças, se há discriminação ou não, ou então, ao contrário, como se não deve proteger em exagero. Hoje vamos falar sobre origens dos povos, origens de países e de que maneira afeta o seu comportamento e de que maneira se comportam e até de que maneira afeta as suas vidas sociais e políticas. Eu já tinha proposto este tema, mas não disse aos dois companheiros aqui de um lado. Porquê? Vou explicar agora como é que surgiu esta ideia na minha cabeça e ainda surgiu, se não me engano, ainda antes do primeiro programa. Estava eu, e lá vou eu começar com o desporto, mas não vou falar só sobre desporto, estava eu a ver um jogo de rugby. Ora, que jogo de rugby era esse? Era o Argentina-África do Sul. Porque, não sei se não sabem, ficam a saber. No rugby há dois torneios principais, além do Campeonato do Mundo. Na Europa, o torneio das 6 nações, que era de 3, que era de 4, que era de 5, agora é de 6. Envolve Inglaterra, Irlanda, Escócia, País Galos, França e Itália. Lá embaixo, no Hemisfério Sul, havia até o ano passado o torneio das 3 nações: Austrália, África do Sul e Nova Zelândia. No fundo, os 3 países dominadores do rugby internacional. Este ano, 2012, marcou o ano da estreia do torneio das 4 nações. Isto porque, e passado muitos anos de tentativas e pedidos para se juntar ao grupo, a Argentina, que na última década, basicamente, tem subido no rugby internacional e até já chegou às meias-finais de campeonatos do mundo, a Argentina, de tanto pedir, em 2012 conseguiu entrar, então o torneio passou a ser das 4 nações. Ora, porquê é que eu vi todos os jogos, posso não ter visto na íntegra, mas vi todos os jogos da Argentina neste torneio das 4 nações? Que era para ver se eles perdiam. E eu vi os jogos da Argentina, que era para ver se os outros ganhavam. Porquê? E por acaso, não ganharam qualquer jogo, ainda bem. Em 6 jogos, empataram um. Foi esse que logo o primeiro em casa com a África do Sul. Os outros perderam todos, e ainda bem. Porquê? Da mesma maneira que no torneio das 6 nações, sempre que eu vejo a França e a Itália, é para ver se o outro ganha. Porque para mim, o torneio das 6 nações até estava recebido a 4. Nem havia França nem Itália. E porquê? Porque o rugby é um desporto, na minha opinião e na opinião de muitos, de excelência. Um exemplo para outras modalidades, da maneira como os jogadores se comportam em campo, da maneira como há diálogos com os árbitros, da maneira como decorre o jogo no geral. Quando entra, primeiro a França, já há uns anos, depois a Itália, que agravou um bocado, e agora a Argentina, ainda agrava mais, quando entram esses países, o cenário muda. É protestos, é tentativas de antijogo, é sempre a mandar vir, em vez de jogar. Agressões também não. Agressões também há, mas ali são mais descaradas com esses três. São descaradas, porque. E são mais constantes. O rugby é. São de muito contato físico. Mas ali é com todos, não é? É um jogo duro, mas é. Jogo duro, mas dentro dos limites. Dentro dos limites. Ali surgem mais empurrões, mais provocações e tal. Por isso. Eu começou hoje, mas todos os anos, sempre que a Argentina jogar, eu vou estar a ver para ver se perdem todos os jogos. E porquê é que eu estou a falar nisto? Que é o fundo, o centro desta questão. Qual é a semelhança entre França, Itália e Argentina? São países latinos. Na Europa, dois na Europa, um na América do Sul, mas vai tudo ao mesmo, porque a Argentina é originária, digamos assim, do povo espanhol. É toda a origem do latim. Hoje começo um joguinho e pergunto. Por que será que há aquele nome, sangue latino? Porquê é que os povos latinos têm esta tendência de enfavorecer e de tornar uma coisa simples, uma coisa pacata, numa coisa de grande escândalo e às vezes violência? Ora, muito bom dia mais uma vez. Eu, quanto a mim, conquanto seja um leigozinho nestas matérias, eu, para mim, é o seguinte. Aqui o Mediterrâneo, ou seja, a parte que engloba os povos latinos, vem também ainda do tempo dos gregos. E estas raças foram sempre umas raças com os nervos à flor da pele. E sem... Mas já surgiram assim? Houve qualquer coisa que os fez assim? É isso que eu não percebo. Ok, isto, como será que isso acontece? Há um pormenor importante que pode ter, segundo alguns entendidos, mas na alimentação. Porque a alimentação do latino, não sei porquê, ou interfere lá no organismo, põe os nervos, e depois é também a própria cultura em si. Enquanto os povos nórdicos são mais comedidos, são mais frios, talvez por viverem mais no frio, o próprio sangue deles também sim, não ferve tanto. É. E eu conto a mim é isso, porque nós podemos dizer, ah, mas a África do Sul e do Sul também é um pouco quente, tal. Mas as origens é de quem? É dos britânicos, mais propriamente dito, que por estarem isolados naquela ilha e também com um clima relativamente mais frio, mais frio, mais úmido, o sangue deles não perde tanto. E nós, quando falamos os gentlemanes, é mesmo assim. Os ingleses são os... Não demonstram as suas emoções. São recasados. O latino não. O latino, qualquer coisinha, seja lá o motivo que for, ou desporto, ou política, ou mesmo até na própria vida normal do dia-a-dia, já vamos lá, são mais exaltados. Portanto, eu penso que será aí nesse pormenor. Carlos, a sua introdução ao tema. Ora, antes de mais, eu penso que isto já começa a ser um bocadinho de discriminação. Já cá faltava, exatamente. Somos racistas. Não, porque, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, não é querer massacrá-los, mas a verdade é esta. Não vão ir nos Estados Unidos hoje, nem ia falar. Pois não, mas eles, não sendo um povo propriamente latino, a verdade é que não é preciso muito para cair o Carme e a Trindade e mais alguma coisa. Não são um povo latino, mas quanto à percentagem de pessoas que estão lá da origem latina, agora, nos dias que correm. O problema é esse, é que estás a esquecer disso. Não, é assim, eu acho que não é a maior parte. Eu acho que não é a maior parte. É, mas... a quantidade de pessoas que foram à busca do sonho americano, que vieram do México, da Cuba, das Ilhas Dominicanas, sei lá de onde, e da América do Sul. Quantidade de gente que anda lá. E não só, e daqui de Europa, italianos. Mas a maior parte é. Sim, italianos já vêm de outras gerações, e espanhóis. Portanto, já vem muito, muito atrás. E a quantidade de milhares de milhões de americanos do Sul ou do Centro. Mas sim, continua. Até complicado. Pronto, é assim, eu acho que em relação ao clima não faz muito sentido. Em relação à alimentação já faz mais sentido. Porquê? Porque a alimentação permite... Ou seja, se quando a alimentação de uma cultura se espalha para outra, não é? Não, ou seja, quando a cultura e a alimentação espanhola passa para a cultura da Argentina, por exemplo, parte da Argentina, não só, Colômbia, Brasil, etc., também com influência portuguesa, a nossa alimentação é relativamente parecida, a alimentação deles, porque houve uma imposição cultural, também passou a ser relativamente parecida, mas pronto, quer dizer, são aí já me faz mais sentido. Agora, em relação ao clima, não sei, porque... Mesmo assim, não sei se, ou seja, acho que serão os dois fatores, mais um do que outro, mas acho que poderão ser os dois fatores, porque, por exemplo, eu não vejo no Panamá, por exemplo, nem no Equador, haver o mesmo índice de violência que há na Argentina, nem na Colômbia, que são países com outro, apesar de pertencerem ambos, pronto, digamos que o Panamá já pertence mais à América Central, mas não deixa de ser América Latina, para todos os efeitos, em termos de influências. E não tem nada a ver com a Colômbia, por exemplo, ou com a Venezuela, ou com a Argentina. São países, são culturas totalmente diferentes, e se calharem não tanto pela alimentação, mas sim mais até pelo clima. Por exemplo, para o Panamá, para terem uma ideia, não tem 4 estações, tem 2. E isso já faz juntar muita coisa. E depois acho que é isso também terá um bocadinho. Por exemplo, eu penso nos suecos, por exemplo, também, como o Joaquim falou. Eu acho que depois acaba... Quando há, digamos, um fio condutor, há sempre quem siga, há sempre quem não siga, mas a maior parte segue esse fio condutor. Neste caso é a cultura. e essa ideia que eu tenho, que terá mais a ver com a alimentação do que propriamente com o clima, embora o clima também possa ajudar, não é? Porque o frio, digamos, incentiva-nos um tipo de coisas e o calor incentiva-nos a outro tipo de coisas. Com o seu clima, agora pergunto, em termos de... e continuo em ti. Continuo em ti. Em termos de posturas, concordas mais com aqueles que demonstram logo tudo ou com as pessoas mais frias e que se resguardam? Em termos de dia-a-dia, agora já deixamos sim. O desporto. É assim, eu sinceramente concordo mais com as pessoas que... Concordo mais com as pessoas que... Como é que ia dizer? Pronto, que demonstram as coisas. Porque... Mas não há outro lado? Demonstrar demasia e depois há os problemas que há na percentagem que há, na quantidade de vezes que há. É assim, o mal não está em mostrar aquilo que se sente. O mal está naquilo que se sente. E quanto a isso, eu acho que já é algo humano, algo inato, que o ser humano é mau. Era bem. Mas força. Voltando atrás, à questão do frio e da alimentação. Os países nórdicos têm uma alimentação completamente diferente do Mediterrâneo da Europa do Sul, precisamente por causa do frio. A alimentação deles é condicionada e está de acordo, não foi muito estragada pelas coisas modernas. Quer dizer, o frio, eles habituaram-se a um género de alimentação. E aqui na Europa, outra. Mas, ainda voltando também a outro ponto, aqui na Europa foi um misto de invasões que talvez também ajudasse a esta exteriorização. Mas uma coisa é certa. O Mediterrâneo é muito explosivo. Não sei se é por ter os vulcões ou por qualquer outra coisa. O que é certo é que tem o coração na boca. O que têm a dizer fazem e espalham, não sei o quê. E os outros são mais, como dizes, mais frios. Agora vamos até à política barra... Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Que há realmente algo que eu nunca tinha pensado, mas não deixa de ser curioso ainda aí pensar sobre isto. Que é sobre Estados Unidos, México e Canadá. São três países da América do Norte, porque para quem não sabe... México é central. Está bem. Mas América. Mas pronto, mas é mais para o Norte do que para o centro, digamos assim. É centro-norte. Mas fica ali ao lado. É fronteira, faz fronteira. Portanto, México, Canadá e Estados Unidos, que apesar de serem países próximos, México tem muito sangue latino, não é? O Canadá também, franceses, mas não deixa de ser que sangue latino. Os franceses de lá não são os franceses. Cá está, mas não interessa, mas não deixa de ser uma situação diferente. Porque, aliás, porque, ou seja, uma situação, digamos, porque continuam a ser latinos, continuam a ir para lá, nós também temos muitos portugueses lá. Mas chegam lá e convivem com as pessoas que já com os anglo-saxónicos. Que é predominância anglo-saxónica. Pronto, o Canadá foi fundado pelos ingleses. Depois apareceram. Não, os franceses também tiveram a sua parte. Exatamente. Tanto é que há as duas fações. Aliás, a anglo-saxónica e a francófona. Aliás, até aos anos 50... falava-se mais francês no Canadá do que inglês. Só a partir daqui a tendência se começou a inverter. Não deixa de ter acontecido mesmo nos Estados Unidos da América. Quem lá chegou primeiro foram os ingleses ou não. Mas pelo menos durante algum tempo. Quem ia para lá... Quem chegou primeiro foi o Cristóvão Colombo, dizem eles. Mas quem ia para lá conquistar terrenos, primeiro, ou sobretudo, numa certa altura, eram os ingleses. Depois foi a mistura de povos da casta. Ou seja, há ali influências... E há culturas, ainda assim, totalmente diferentes. Mas não deixa de ser curioso. Vou pensar sobre o assunto. Mas, lá está. O Canadá, especificamente, é... as predominâncias é os franceses e ingleses. Ou seja, os francófonos e os... Anglo-saxões. Os franceses, dentro dos países europeus, são os menos... efusivos, não tanto como os italianos, nem como os espanhóis, nem como os portugueses. E essa influência dos franceses que foram para o Canadá também ajudou a manter essa maneira de ser. Podem ser mais altivos e arrogantes, mas não são tão extrovertidos. Não como são. Os portugueses, não, espanhóis e italianos. Exatamente. Aproximam-se mais dos ingleses. Sim, sim. Do que dos italianos e dos portugueses, sim, e espanhóis, que são os extra. São os mais. Agora, indo para as ruas e para as assembleias, eu dou dois exemplos e depois faço as perguntas. A Grécia não é propriamente um país associado ao povo latino. Nós em Portugal temos Portugal, Espanha, França, Itália e Roménia. Sim, os ouvintes podem não saber, mas a Roménia é esquecida. Mas é a quinta. A Europa não é só Portugal, Espanha, França e Itália. A Europa Latina também é a Roménia. A Grécia. Nós vemos o que vemos. Nas ruas, nos últimos dois anos, nós vemos o que vemos. Pois pedem coisas, mas eles próprios não cumprem. Lá está o sangue deles, querem esterilizar e partir tudo e fazer manifestações e tal, mas quando é para cumprir os objetivos, até logo. E vamos até outro lado, lá em cima, na Islândia. O que aconteceu na Islândia já em 2009, se não me engano? A Islândia, poucos sabem, mas foi dos poucos países de cada zona. Foi mesmo o primeiro país a entrar em falência, em bancarrota, substituíram os políticos, os deputados estavam lá, por economistas, advogados, pessoas, sei lá, pessoas formadas, que se juntaram e foram lá escolhidas, claro que não foi à toa, foram eles que foram orientar o país e hoje já não são o que estavam lá há dois ou três anos. Alguma vez isso seria possível num país como o latino? Não. Nunca na vida. O povo latino. Porquê é que não há organização? Pode haver sangue quente, historizar, não sei o quê, mas porquê é que não há cabeça para fazer coisas destas? Porque é, preferimos fazer o que anda a acontecer na Grécia. A cabeça do povo latino é uma cabeça muito, muito complicada. Olho para mim, e não há aquela entrega à proposição que fizeram. Quando se propõem fazer uma coisa, eles não vão para ali para tentar resolver esse problema. Eles vão por eles próprios para se fazerem grandes, para se orientarem para isto e para aquilo. Não vão lutar pela causa em si verdadeiramente. E o povo latino nunca quis ser dominado. E agora vou entrar uma pergunta que o Carlos vai já ficar furioso. E não se há por aí, pelo que acabou de dizer, que eu é que interesso e quando é para cumprir objetivos deixem lá, que os países que hoje, e estou a falar da Alemanha, que hoje aparentemente predominam mais a Europa, também não querem fortalecer tanto o apoio a países como o Portugal, Espanha e Itália. Não estão com esse receio de que não adianta porque não, os objetivos vão ser cumpridos, eles não têm a cabeça que nós temos? Não. Não? Não passa, não passa também por aí? Não. Continua. Não, é só isso. A minha opinião nesse sentido é muito radical, é não mesmo. Não, acabou. E o Joaquim que diz? E aí eu... Lá está. Porque já têm conhecimentos históricos, os antecedentes históricos, sabem exato. Como é o povo e tal. Exato. E eles sabem muito bem que se uma Espanha, uma Portugal... E tal. Itália se tornassem mentalmente como eles, ia-lhes causar muitos engulhos à economia deles. Havendo organização nos outros países, eles iam-se... Perturbar mais que já está organizado. Aparentemente organizado. E lá está, isto é... Eu digo isto porque tenho a impressão, nunca ninguém disse isso publicamente, nem vão dizer... Eu tenho a impressão que quem manda nas Uniões Europeias, no FMI e Bancos Centrais Europeus, é verdade, são à parte. Ainda ontem ouvi na televisão, perguntaram a uma senhora o que era a Troika. Quem, não é o que era a Troika, que instituições fundavam a Troika. Ah, e a Troika é a frente de ataque da seleção, o Ronaldo, o Nani e o Postiga. Boa, sei. Eu tenho a impressão que instituições como o Banco Central Europeu, o FMI, a União Europeia, e até vou incluir o Banco Alemão, se vocês quiserem. Ah, não, que não. Ajudam muito mais facilmente a Irlanda do que a nós. Claro. E eu acho que também é por aí. Sei, digo eu. E porquê que ajudam mais a Islândia? Por verem que... A Irlanda. Agora está a falar da Irlanda. A Irlanda que é o caso, mas... Também como o nosso. Os Irlandes. A Irlanda não sei. A Irlanda... é complicado, não estou assim muito. Isto, para dar uma resposta concreta, não chego lá. Agora são parênteses. Eu acho que a Alemanha ajuda mais a Irlanda por um motivo muito simples. Sendo, se calhar, dos três, ou dos quatro, Itália, Espanha, Portugal e Irlanda. Na Grécia, vamos esquecer o caso, porque não são organizados, ponto. Portugal tem a sua organização, Espanha também. Vamos esquecer também o caso, porque nem saber se vai ter solução. A Grécia não são organizados e fazem questão de não ser. Pronto. A Irlanda, dos quatro, é o mais organizado. Pois é o alvo. Não vendo... é rotina, lá está. Mas, não é coincidência. Pronto. Mas vendo por esse ponto de vista, tá, mas aí tem, também tem uma grande influência da Britânica. Pronto. Para quem não sabe, a Irlanda, estamos a falar da República da Irlanda, mas a Irlanda são duas partes. Não é? Uma pertence ao Reino Unido, outra não. Mas portanto. Não, estou a falar da Irlanda do Sul, da República. Exato, da Irlanda. República, pronto. Mas portanto, vendo por esse ponto de vista, é o maior alvo, é o primeiro alvo a abater. Ou seja, é aquele que nós vamos ajudá-los mais a eles, para eles nos chegarem a ver mais a nós. Ou seja, não é uma questão de vamos ajudá-los porque eles merecem, mas vamos ajudá-los que é para evitar que eles se surpreendessem a nós. É uma perspectiva. Não sei. Ora bom, há mais alguma coisa a dizer? Estamos a terminar o nosso tempo de antena. Sem querer tirar o nome a outro programa da rádio. Diga. Bem, eu também pouco mais tenho a dizer e é complicado. Quando entra a mentalidade e depois, neste caso específico, entra muito, mas muito, o sistema económico e o sistema industrial e comercial, as coisas são muito complicadas e há muitas marionetas, muitas coisinhas a manobrar. Portanto, é difícil. Portugal não tem peso e não tem cabeça. Nunca teve, porque desde os tempos imemoriais, tirando uma outra época, Portugal foi sempre, seja o que Deus quiser. É o que calhar. É, costuma-se dizer, e eu também concordo, que a mudança de um país no mesmo sistema económico parte de cada um. E quando não há organização e... Não é só organização nem cabeça, é tradição. É educação, é cultura, é local suficiente para cultura, ultrapassar dificilmente... E a pena é uma coisa, é que as pessoas que realmente têm alguma cabeça são geralmente postas à parte. São anormais. Não interessam ao sistema. Exatamente. Porque muitas pessoas que faziam parte dos sistemas foram postas de parte porque não interessavam. E como não interessavam, rua com eles. Porque o que interessa é esta bandalheira contínua. Olha, eu despeço-me já aqui e uma boa tarde a todos. Que é para não se enervar mais, que é para não me enervar mais, que eu sou latino. Ainda vai partir o microfone. E o cabo do computador. Muito boa tarde. Sim, claro. Eu como sou mais conhecido. Nasceu-se na Islândia. Não sei, mas tenho muito espírito, tenho. Eu, se tiver que levar uma coisa avante, levo contra tudo e contra todos. Muito dificilmente desisto. Mas pronto, também já agora despeço-me por aqui, pronto. Deixo uma boa tarde a todos os ouvintes. Esperando que, na próxima semana, cá esteja mais uma vez para mais um Conversas Aleatórias. Se, entretanto, não houver aqui nenhum dano material. Eu porto-me bem. Sou latino, mas só quando falo certas coisas. Porque de resto porto-me muito bem. Hoje já não parto mais nada. Acho que sou eu a escolher a música, que já tinha uma ideia para hoje. Mas antes da música, vou falar de mais duas coisas sobre a América. Sugiro eu, dois colegas, companheiros, amigos, palhaços e epifânios, que falemos mais vezes sobre os Estados Unidos. Isto porquê? Porque há duas semanas, no dia em que gravámos a emissão sobre os Estados Unidos da América, nesse mesmo dia, no dia 30 de setembro, não? Sim. Quando é que foi o último domingo? Foi 30 de setembro. Os Estados Unidos da América, lá vou ao desporto, no golfe, perderam a Ryder Cup à Europa. Estavam em A16, tranquilamente no último dia, ainda foram perder 14,5 e 13,5. Portanto, sempre que falarmos dos Estados Unidos, se eles perderem para a Europa, fico todos contentes. Acho que devíamos falar sobre os Estados Unidos outra vez para a semana. Está bem, eu. Para a semana, há alguma coisa deles? Algum desporto? Não, será. Há todos os dias de desporto. Mas quanto à Europa, é só 2 em 2 anos, por isso só daqui a 2 anos é que... Ah, então não volta. Então vamos guardar o nosso... O nosso vamos guardar a nossa... Para daqui a 2 anos. Para daqui a 2 anos. Mas achei piada que no dia em que fomos para os Estados Unidos levaram a maior derrota de sempre no golfe, depois de estarem a ganhar 4 pontos. Bem, a música vai ser do Jafo Mega, 1984, para aí, Latinoamérica. Sim. Ah, 83? É um desses. Estás a ouvir? É 83, 84. É? Se não for. Falámos aqui dos latinos, falámos aqui da América Latina, e antes de me despedir, eu queria dizer uma coisa sobre o Brasil. Não convido para ir para o Brasil, porque eu tenho bons exemplos, mais recente até de um amigo meu, que o pai trabalhava lá na altura, e ele teve lá um mês, e num mês que esteve, nos arredores do Rio, acho eu, Rio de Janeiro, viu-se envolvido em 3 tiroteios. Num mês. Ora, se vê-se lá a vida toda. Bom, lá está, um latino. Quer suprimir as suas coisas, quer arranjar problemas na rua, mas está bem. Mas sobre o Brasil é um caso muito particular. Até podemos. Vamos fazer uma emissão só sobre o Brasil. Não digo, mas porque não? Porque a verdade é esta: o Brasil é um caso muito. Porque o Brasil, já antes de nós lá chegarmos, era assim. Porque o Brasil estava tão dividido. E depois há uma coisa, assim, não vamos comparar o caso. Assim, o caso do Brasil tem a ver mais com a colonização portuguesa. E nem de longe nem de perto, Portugal nunca foi assim como o Brasil é atualmente. Com as armas que tem, não é? Portugal. Quando foi assim, quando houve essa violência toda, quando houve essa exaltação de latinismo, digamos assim, é porque havia a intenção de, por exemplo, de roubar um regime por outro, ou de defender território, mas nunca por. Nunca pelo dia a dia. O dia a dia português não é assim. Nunca foi assim. Não avancemos muito sobre o Brasil, senão ficamos sem matéria para. Outro porque dia. O Brasil tem muita matéria para explorar. Ora, como falámos praticamente metade do programa sobre a América, e como todo o programa foi sobre o latim, sobretudo, que melhor música do que o Latino-América, não é verdade? Ora bom, até para a semana, dia quê? 21 de outubro. Para já vamos ficar com um Jafo Mega, música portuguesa, no Conversas Aleatórias Latino-América.